Bagunçada, dona da rua. Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Estamos também no Spotify, no Deezer, iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. E hoje, para poder gravar esse podcast especial, estou aqui junto com o Marlo. Olá, galera de Bizela. E com o Maurício. Vai ter lanche? Eita, quem sabe? Vamos tentar. E aproveitando a estreia do primeiro filme live action da Turma da Mônica, que é o Turma da Mônica Laços, estreou na última quinta-feira, nós vamos falar da trilogia da Turma da Mônica pelos irmãos Cafage. Laços foi a segunda graphic MSP lançado lá no longínquo ano de 2013, mais especificamente em junho. A segunda edição da trilogia foi Lições, que foi a oitava graphic MSP lançada um pouquinho mais de 2 anos depois, em julho de 2015. E por último, Lembranças, que foi a 17ª graphic lançada em dezembro de 2017. Como a gente falou, a trilogia é feita pelos irmãos Cafage, né? O Vitor e a Lu Cafage, ambos mineiros. E eles chegaram ao estrelato com essa trilogia, né? Com essas três álbuns, essas três histórias que fizeram tanto sucesso que se tornaram a primeira adaptação em live action dos gibis da turminha, né? Então, um filme até por um diretor renomado, né? O Daniel Rezende, que dirigiu Bingo, o Rei das Manhãs, um filme também sensacional, que também conta a história lá de um ícone da cultura pop, né, o Bozo. E tá aí essa experiência nova aqui nos cinemas. Marlo, você que é o nosso... Verme de MSP, né? É o crítico, o nosso crítico oficial. A maioria dos reviews, quem escreve dos gráficos MSP é você que escreve lá pro site. Fale aí um pouquinho da trilogia dos Irmãos Cafage. Cara, os três álbuns são os pontos mais altos dessa coleção inteira. Eu sei que muita gente gosta da visão do Danilo Beirute pro Astronauta, e é legal, mas ao longo de 4 álbuns a gente percebe uma oscilação muito grande, principalmente no segundo e no quarto, né, que são filmes de ação quadrinizados sem muito a acrescentar. Agora, essas três histórias dos Cafage, embora elas possam ser descritas como, assim, comparadas a filmes como Goonies, Conta Comigo, porque tem esse espírito de crianças que saem aventuras sozinhas e descobrem laços de amizade, se fortalecem seus laços de amizade e tal, elas são contadas de um jeito que fica bem brasileiro, né? A virtude dessas histórias é que é uma infância parecida com a nossa, realmente. Então, é tudo muito bem escrito e falar dos desenhos é chover no molhado, porque eles inspiram uma ternura tão grande, principalmente nas cenas em que as quatro crianças são bebês, né? Aparece principalmente em Laços, a primeira. Aquela introdução lá é matadora, cara. Essas quatro primeiras páginas aqui da Laços, que tem o Cebolinha ganhando o floquinho... É um negócio assim que quando eu li eu me derreti todo. Muito, tudo muito bom. Normalmente essas cenas de flashback, quem desenha é a Lu, né? E ela tem esse traço mais fofinho, mais bonitinho, né? Apesar do traço do Vitor também ter essa pegada, ele, além das graphic MSP, ele na verdade foi convidado para participar do primeiro projeto do MSP 50, né? Ele fez uma historinha linda do Chico Bento no primeiro álbum. Eu não tenho esses álbuns, cara, nenhum deles, nem li. Eu tenho, e assim, eu lembro claramente, eu comprei esse álbum num FIC e tinha lá uma mesa de autógrafo que tava o Vitor também, junto com o Maurício Souza e mais uns 2 ou 3 autores da Gráfica MSP estavam participando dessa mesa de autógrafo juntos lá no FIC. E eu lembro claramente, eu na fila lá e todo mundo falando da historinha dele, eu ainda não tinha lido, eu tinha acabado de comprar, não tinha lido. E eu lembro que quando eu fui pegar o autógrafo dele, eu falei, ó, eu só folheei, eu adorei o traço e me disseram que a sua história é uma das melhores do álbum todo. Ele agradeceu lá o elogio e tal. E ele ficou famoso pelas tirinhas do Pony Parker, né? Que ele é muito fã do Homem-Aranha. E ele fazia lá umas tirinhas de um Peter Parker meio criança e tal. Com essa pegada também fofinha. Depois ele lançou Valente, que foi publicado pela Panini também. Foram 5 ou 6 álbuns pela Panini que lançaram as tirinhas do Valente. E fez essa trilogia que levou ele ao estrelato, a ponto dele querer fechar a trilogia, ele com a irmã querendo fechar a trilogia e falando que não tem interesse em voltar para um quarto álbum tão cedo, né? Você chegou a conhecer o traço do Vitor antes desses álbuns da gráfica MSP, Maurício? Eu conheci, só eu devo confessar, não tô tão ligado há um tempo no panorama nacional, nos autores nacionais. Tô voltando agora, principalmente com a campanha de Catarse e o contato que a gente consegue ter maior com o pessoal pela internet, Twitter e tudo mais, isso facilita bastante. A gente gravou até um pilha falando sobre isso, né, recentemente. Isso. E eu lembro do Vitor, do traço dele, do trabalho dele, justamente do Pony Parker, como vocês falaram. Isso tem muito tempo, cara. Eu morava em Salvador ainda, eu tinha internet discada. Se bobear, é um site daquele tipo ZipNet, Bol, um domínio desse da vida, Geocities. E eu lembro também que, assim, eu não sabia que era... Era todo mato ainda quando... E eu lembro de ver, não sei se ele já fazia em inglês, mas eu lembro de ver pelas primeiras vezes em inglês até essas tirinhas dele. E achei, não sabia que era brasileiro. Aí fui ver depois, assim, pelo primeiro nome, né, Vitor, será que é um latino, italiano, pelo sobrenome, uma coisa assim. E descobri que ele era brasileiro e gosto muito do traço dele. Ele tem essa puxada pro cartunesco, mas não é um cartunesco de fórmula, né? De padrão. Nem digo padrão Turma da Mônica, padrão Disney, mas a gente tem uns desenhistas aí, uns cartunistas, que tem aquele traço bem padrão, porque o traço deles não é aquilo. Eles entram no cartoon, porque é uma forma até de conseguir uma visibilidade. Ó, é fofinho, é bonitinho. Mas o traço dele tem vida, e o da irmã dele também. É uma coisa bem legal, assim, o traço da Lu, como vocês falaram aí, ele tem uma coisa meio pastelada, assim, o traço carvão da Lu por baixo. É isso, ele é feito com carvão, né? E faz o contraste legal, né, da lembrança com a coisa da... É nostálgico, porque, de fato, como você falou, lembra da nossa infância, tá ligado a gente, eles escrevem muito bem, os diálogos são muito legais. A forma como os personagens falam uns com os outros, eu acho, principalmente no Lições, que é o meu favorito, tem diálogos muito bacanas de conversa mesmo, que eu tive essas conversas com meus amigos, vocês tiveram, todo mundo já teve. Isso é muito legal, como eles conseguem humanizar tanto no traço, quanto na caracterização dos personagens. É o Cebolinha que a gente conhece, é a Magali, a Mônica, todo mundo, todos os personagens que a gente conhece, não tem nenhum retcon aqui, não tem nenhum... Não tem susto nenhum, né? Não tem nenhuma interpretação modernizada ou revista, não. São eles. Aí você acredita que essas histórias aqui se passaram entre aquelas que a gente leu. Ou até, assim, um pouco depois, né, daquelas que a gente leu, porque quando a gente lia, eles não iam ainda pro colégio, como nessa primeira, né, em Laços. Mas a gente tem Lições, eles já estão no colégio, lembranças também. É muito... Como é que diz... Entre as edições, né? Parece aquelas histórias da Marvel que a gente vê, assim, os arquivos secretos, origens secretas da Turma da Mônica. Isso muito é legal. Muito legal. Pois é, o Marlo falou que essa daqui essas edições são ponto alto da coleção toda. Talvez individualmente não sejam, mas se pegar pelo conjunto, se bem que não são tantos os autores que tiveram a oportunidade de fazer continuações, né? Teve o Beirute, que o Marlo falou, né? Que fez 4 álbuns e eu não cheguei a ler o quarto ainda. E o primeiro é sensacional, mas tem um final meio... não sei se covarde é uma palavra, é o termo correto, se é um termo muito forte para descrever, mas teve um final meio broxante pelo que estava se propondo, o segundo é fraco, o terceiro dá uma melhoradinha, mas ainda não é isso tudo, e pelo que o Marlo falou, o quarto já não é essas coisas todas. Teve a Bianca Pinheiro, que fez dois, eu também só li o primeiro, que são individuais, da Mônica, né? Ela fez dois, eu acredito que não teve mais nenhum que tenha feito continuações, ou eu tô enganado? Eu acho que é isso mesmo. O Chico Bento teve dois álbuns, mas foi um pelo Gustavo Duarte e outro pelo Orlandelli. Isso. Pronto, o Bidu teve dois. Pronto, o Bidu teve dois e são bons. Os dois são interessantes, mas não são também acima da média, né? Hoje eu digo que os meus álbuns preferidos individualmente ainda são o do Jeremias, que eu gosto muito. E eu gosto muito também do Horácio, que não é também do meu personagem favorito, mas eu achei muito bonita a história do, se eu não me engano, do Koala, né? O Fábio Koala. Isso. Que faz, e assim, eu achei muito bonita a história. Mas com a Turma da Mônica, você vê realmente... Você é transportado para ler a tua infância, quando você estava aprendendo a ler, e aí tua mãe ou teu pai ou alguém que lia para você as historinhas da Turma da Mônica, e você conhece aqueles personagens, você se identifica com aqueles personagens, e talvez esses álbuns dos Irmãos Cafage sejam realmente os mais parecidos com as histórias clássicas da turminha, né? Tanto é que o primeiro álbum, Laços, ele começa com o Cebolinha e o Cascão fugindo da Mônica, porque um plano infalível do Cebolinha deu errado por culpa do Cascão. eles correndo, e a Mônica correndo atrás com o Sansão para dar na cabeça deles, e a Magali comendo. Então, assim, mais Turma da Mônica que isso é impossível, né? Todas as situações são bem Turma da Mônica. Essa é a grande sacada. Como eu falei, assim, parece uma história entre as histórias, origens secretas, porque você pode colocar isso aí em algum momento qualquer da cronologia da Mônica, dos quadrinhos que a gente leu, e ele consegue ir além. Ele não só emula isso, como a gente falou aqui, os autores têm essa pegada mesmo de... Eles estão escrevendo porque eles curtiam. É que assim, ó, estamos dando a Mônica para outros autores aqui agora, mas é um negócio fiel, e isso é bacana. Também eu gosto muito, vocês estavam falando aí dos outros, o Astronauta eu acho bacana, com o 2 é fraco, o 4 eu não li ainda, mas eu gosto bastante do 1, do 3, na verdade, depois do 2, assim, agora sim, voltou aos trilhos, né, 4, eu espero manter esse sentimento. Gosto muito demais do Chico Bento Arvorada, que eu comprei pra minha esposa aqui na CCXP Spirits, né? A turnê, né, da CCXP, que já não foi a Gol, infelizmente, aqui em Recife. E consegui o autógrafo do Orlandelli, bati um papo rapidinho com ele sobre a história e tudo mais. E é lindo, minha esposa é fãzona do Chico Bento, ela chorou quando leu também. E eu gosto disso, assim, não fazer pra chorar, mas... Você percebe, assim, que é o personagem que você leu a vida toda, mas é o personagem que tá numa pegada bem diferente. Vai cativar a galera mais velha, a galera que lia antes, o pessoal que tá lendo agora, o pessoal que nunca leu quadrinho fora de Turma da Mônica infantil vai ler agora. Outro dia eu tava no mercado e vi uma menina começando a ler, assim, na idade que eu comecei a ler, ela tava lendo a Turma da Mônica jovem. E achei isso bacana, por que não começar também, né, por esses MSP, seja a idade que for. E só complementando, Marcos, a tua pergunta lá, a segunda da Mônica pela Bianca Pinheiro é Tesouros. Isso. Que é bem legal também, bem legal. Ela tem um traço muito legal, mas eu não li ainda nenhuma das duas dela. Tô devendo essa também. A primeira a primeira é mais dramática, né? Porque é um momento em que os pais da Mônica estão em crise conjugal, e é a força que a Mônica... normalmente demonstra, né, a força física, não adianta de nada, né? Então a Mônica tá sentindo muito medo, tá sentindo uma coisa negativa se agigantar dentro da casa dela, e ela não pode combater. A Tesouros já é mais assim, umas férias que a Mônica vai passar, e ela faz um amigo diferente lá, que é bem interessante a história, não quero dar spoiler não. Mas assim, eu tenho que discordar de Marquito, porque individualmente Esses três álbuns aqui, eu não sei assim de imediato organizar um top 5 da coleção, né? Mas Lições, como também é o meu preferido, como é o do Maurício, e gosto do Jeremias, gosto do Horácio e gosto do Arvorada também. Mas com certeza pelo menos dois desses aqui estão no meu top 5. Vou puxar esse parêntese aí que o Marlo abriu e vou dizer, eu gosto do Jeremias, mas eu acho que é uma história que tinha tudo para ser excelente e não tem um fechamento à altura da proposta, dos diálogos que ele constrói. Eu acho que isso depõe um pouco contra, mas é uma boa história, sim. Pois eu gosto daquela conclusão. Não é, a conclusão não é ele na banca de revista, encontrando o Franjinha, não é isso? É, e fazendo amizade com o Franjinha. Eu gosto muito desse final. Gosto muito mesmo. É, e é bacana, assim, existe uma linhazinha editorial, né? Um MSP verso, já que tá na moda falar isso. Que a gente vê, por exemplo, no próprio gibi do Jeremias, o Pele, a gente tem um astronauta, que é o astronauta Danilo Beru. O visual, o contexto. É verdade, ali, é verdade. Eu acho que é no Lembranças, aqui dos irmãos Cafag, a gente tem o Jeremias e o Franjinha indo na banca de revista também, encontrando Cebolinha e... Sim. E o Cascão. Isso. Então vai tendo assim, tem vários outros momentos assim, né? Esses dois eu tô lembrando agora que um linka o outro, que linka esse que a gente tá falando aqui das obras de hoje. Aquele terreno baldio onde tem o carro com a árvore crescendo no capô também aparece nas do Bidu, por exemplo. Não sabia dessa também. Pois é, então são uns easter eggzinhos assim bacanas, né? Que acabam premiando quem lê todas, como o Marlo, por exemplo. Sim, eu sou bem rato, cara, eu tenho todas aqui. Dia desse eu me senti ofendido, porque a esposa de um colega professor falou que... Eu falei que tinha comprado, né? Ela falou, você compra capa cartão? Eu falei, prefiro comprar capa cartão. Aí ela falou, eu compro capa dura porque eu coleciono. Eu olhei pra ela, olhei assim pra cara dela, e você acha que eu faço o quê com as minhas? Tá vendo? Olha aí essa história de capa dura aí, ó. Que qual dá, o resultado, né? Disso, tá vendo? Que denúncia forte. Denúncia forte é o colecionismo. E sufixoísmo é de doença. Mas vamos falar da história dos três álbuns. O primeiro álbum, que é o que foi adaptado pro cinema, ele conta a história do Floquinho, né? O cachorrinho do Cebolinha acaba desaparecendo. O Cebolinha, incentivado pelos amigos, né? Pelo Cascão, pela Mônica e pela Magali, acaba bolando um plano infalível para poder achar o Floquinho. E aí tem esse clima que o Marlo falou, de aquele filme de Sessão da Tarde, né, dos filmes do John Hughes, né, que eles se metem e vão fazer uma aventura, né, porque o Cebolinha acaba juntando com eles e eles resolvem ir lá num parque, que eles têm lá uma pista de que tem um cachorrinho verde ali no parque, e eles vão lá e acabam passando por algumas coisas que eles acabam passando a noite no parque, né? Eles passam, acho que quase 2 dias fora de casa e não avisaram os pais e tal, mas... spoiler, eles são perseguidos, tem os bullies da rua de baixo ou da rua de cima, que são personagens recorrentes também nas histórias clássicas da turminha. No final, né, spoiler, eles encontram o Floquinho e voltam pra casa e assim, é uma história, basicamente uma história de amizade, né? Que eles ficam se provocando o tempo todo, o Cebolinha provocando a Mônica, e eles ficam bolando lá o plano infalível para ser o dono da rua. Mas eles são extremamente amigos, né? Eles são muito amigos. E eu acho que os três álbuns é sobre isso, é sobre amizade, sobre como uma amizade de infância acaba evoluindo, né? Sim, na hora que o Cebolinha recebe a notícia do sumiço do Floquinho, né, ele cai numa tristeza profunda lá, e aí vão os outros três amigos pro quarto dele, principalmente o Cascão, né, dá uma injeção de ânimo, entrega o papel e um lápis para ele e fala, ó, o Cebolinha que eu conheço já teria bolado um plano para encontrar o Floquinho, né, aí ele vai e começa a traçar um plano realmente. Tem umas sacadas muito, muito bacanas nessa história, que é, por exemplo, o Cascão, a gente nem dá muita importância para isso, né, mas ele fica reparando num carro de brinquedo feito com um fundo de garrafa PET, uma caixa de cigarro, um maço de cigarro e uma caixa de fósforo, tudo colado assim, né, um caminhãozinho feito com isso. E aí você fica pensando assim, que o Cascão reparou só porque é um brinquedo curioso, tal e coisa. Aí, spoiler novamente, lá no final, numa cena de flashback, a gente vê o momento em que o Cascão, menorzinho ainda, bem menorzinho, deu esse caminhão pro Cebolinha. E o morador de rua que eles conhecem no parque, né, que é assustador, mas não era perigoso, menciona uma criatura mágica da floresta que dá tudo o que ele pede. Né, que era o Floquinho. O Floquinho estava cheio de coisa no pelo dele, que tinha até um vinil de Roberto Carlos, que é aquela capa do disco mesmo, um vinil clássico de Roberto Carlos de 1971. As coisas caem do pelo dele, o cara fala que é uma criatura mágica que dá tudo que ele pede. E até engraçado que é uma das pistas, né, que faz ele achando que estão no caminho certo, é que o Cascão acha o peão dele, que ele perdeu o peão no dia que ele conheceu o Cebolinha, né? Exato. Com o Floquinho, porque se perdeu nos pelos do Floquinho, aí aparece de uma hora para outra lá na floresta. E isso é uma coisa que também volta nesse flashback que eu mencionei, né, no final da história. E é uma coisa legal, assim, da construção da história, porque esse comecinho, né, o Cebolinha ganhando o Floquinho, a Conha aparecendo o Cascão, ele estabelece bem o momento, né, assim, quando o Cebolinha conheceu o Cascão, ele já tinha o Floquinho. Então, é plausível essa coisa do peão, do carrinho, do vinil dos anos 70. O Cebolinha mesmo, na verdade, vê o vinil lá e fala, minha mãe tinha um desse. Não, cara, assim, todo o roteiro das três edições tem bastante coisinha assim, vou deixar pra falar mais pra frente umas coisinhas que eu percebi, mas isso é outra coisa que é legal, e assim, ele amarra, ele vai puxar coisas da primeira, da Laços, nas outras duas, a lembrança já puxa também algumas coisinhas, algumas piadinhas recorrentes de lições, então é legal, assim, como o Marcos falou, a gente tava conversando aqui antes de entrar no ar, né, que ler as três de vez é a melhor experiência, porque você consegue sacar essas coisinhas pequenas. Não é um Batman do Morrison que você precisa conhecer 70 anos de cronologia. Um abraço pro Mal, eu que vai ficar com raiva. Vai ficar com raiva? Não, ele vai ficar feliz, na verdade. É. O Mauro vai ficar feliz. Mas premia você por essas coisinhas assim que você vai pegando ao longo da história. E assim, o Gibi também ele é recheado de referência a esses filmes dos anos 80, que foi o clima que os Cafage quiseram dar no Gibi, né? Por exemplo, no caso de Laços, tem aquela cena das crianças andando de bicicleta pela cidade, né, voltando de bicicleta ou indo até algum lugar de bicicleta, que quem viu isso vai lembrar de cara de Goonies, né, ele saindo de bicicleta lá para poder ir atrás do tesouro lá também, do né? ET, então, todos aqueles filmes dos anos 80 vai ter uma cena assim, então é impressionante o que eles fazem e assim, acaba ficando algumas ceninhas que você lendo não tem tanta importância para o roteiro, mas tem uma participação especial de uns personagens, na hora lá que tá o Cascão e o Cebolinha fugindo da Mônica, e tem lá as amigas da Mônica e da Magali, a Denise, aquelas amigas mais fresquinhas das meninas, estão ali fazendo uma festinha numa piscina inflável, e tá a Maria Cascuda, e aí o Cascão tá correndo, quando vê a Maria Cascuda, ele volta, oi, beleza, dá um beijinho nela e volta a correr. Isso é coisa clássica também de filme dos anos 80, né? Você tá sendo perseguido, aí vê uma menina bonita, para poder falar e depois continuar. Essa fuga dele lembra muito o finalzinho de Curtindo a Vida Doidada, entrando pela casa dos outros. Exatamente, foi o que eu me lembrei na hora. entra na casa do Xaveco, coitado, o Xaveco só se lasca mesmo. Por enquanto, né? Não, o Xaveco é sensacional, O Xaveco é sensacional, porque ele tá ali todo empolgado, vocês, a minha coleção de tampinha tal, e todo mundo ignora o coitado do Xaveco e... A Chabel, né, a irmã do Xaveco também, muito bonita, assim, como eles retratam ela, o amor dos meninos pela menina mais velha, assim, ela, eles ficam bestas, a Cebolinha quer namorar com ela, né? E pá, interrompe a perseguição também pra ficar babando por ela e tomar uma porrada da Mônica por conta disso. É muita coisa Eu legal. Acho que a gente já pode também seguir os outros álbuns, né? Depois do Laços vem o Lições, que talvez seja o mais dramático dos três álbuns, porque eles acabaram indo nessa aventura e ficaram longe de casa. Então eles acabaram deixando os pais preocupados, né? Mas no fim deu tudo certo, mas eles deixaram os pais preocupados. E aí, enquanto eles estão na escola, todos eles estudam juntos e eles descobrem que eles acabaram não fazendo a lição de casa. E aí, por conta de uma história que se eu não me engano, é a mãe do Cebolinha que conta pra ele que não pode deixar de fazer a lição de casa, porque se não fizer a lição de casa vai ficar na escola pra sempre. Aquela coisa para você assustar a criança, né? Para a criança fazer a lição. E aí, quando eles descobrem que não fizeram a lição, o Cebolinha tem a ideia de simplesmente fugir da escola para que eles não sejam pegos, né? Não descubram que eles não fizeram a lição. E na hora que eles vão fugir, eles vão pular o muro de trás da escola e a Mônica acaba caindo e quebrando o braço. E aí, junta com a história de que eles fugiram, entre aspas, de casa para poder procurar o Floquinho, passaram a noite na rua e agora estavam tentando fugir da escola, a diretora chama os pais de todos eles para lá chega à conclusão de que eles estão passando muito tempo juntos e que seria mais saudável para eles que eles pudessem ter outras atividades, conhecer outras crianças, e nessa história a Mônica acaba sendo mudada de escola, né? Então eles estão mais longe uns dos outros do que nunca, né? Então talvez essa seja o álbum mais triste pela situação que você vê as crianças ali longe dos amigos, né? E a Mônica, mais ainda, a Mônica isolada, né? Que ela vai para uma escola que ela teoricamente não conhece ninguém e ela não é mais a menina forte porque foi uma coisa até que a mãe falou, ó, você não pode bater nos seus amiguinhos e tal. E ela não é mais a menina forte da turma, né? Então ninguém reconhece ela como a menina forte da turma. Todos eles, na verdade, acabam ganhando atividades extras para preencher o tempo, né? Para não quererem ou não poderem estar juntos o tempo todo, né? O Cascão é inscrito numa aula de natação que ele fura todo dia, muito claro, bom, né? Bicho. Muito bom. E ele fura todo dia, né? Dá um jeito de fugir da escola de natação. Ele chega lá, participa da chamada e foge pela janela do vestiário. E a Magali vai para uma escola de princesa, né? No meio de um bocado de menina fresquinha, que o Marcos falou, com uma professora que não aguenta a simplicidade, né, gulosa da Magali. E o Cebolinha vai para uma fonoaudióloga. Recebe a notícia de que vai passar a frequentar uma fonoaudióloga. Essa hora da reunião da diretora com os pais é um dos momentos favoritos aqui para mim, né, nessa história, porque é tudo muito próximo do que a gente escuta de nossos pais, né, o que a gente escutou em algum momento, e aqueles de nós que já têm filhos, né, conseguem se identificar com as coisas que são ditas aqui, com as preocupações dos pais, né? E assim, tudo isso é feito de um jeito que não fica vilanesco, né? Porque muitas vezes nesses filmes em que a gente tá falando, que os quadrinhos, né, fazem referência, muitas vezes os pais são figuras meio vilanescas na história. E aqui isso não acontece. Fica evidente que é uma preocupação genuína dos pais, de que eles rendam mais na escola, que eles fiquem em segurança. Mas é tudo muito bem escrito. Essa parte é excepcionalmente bem escrita. O que eu acho principal aqui, concordo plenamente com o Marlon, não é maniqueísta, né? Os pais não são maus porque sim, não estão botando de castigo porque sim, porque os adultos são assim. Na verdade, deixa até uma preocupação no ar, né? Os pais assim, eu não sei o que é melhor para o meu filho, eu vou fazer, a gente está tomando decisão agora aqui, torcendo que seja o melhor, mas como todos os pais, né? não existe manual para criar os filhos, nem toda solução vai dar certo para todas as crianças, mesmo as que são criadas juntas, igual, cada uma reage de um jeito, então os pais estão preocupados também com aquilo, né? Eles não querem separar, eles entendem a amizade dos meninos, mas eles pensam no que vai ser, pode ser melhor para as crianças, né? E estabelece, essa cena também tem um segundo ponto, ela estabelece uma linha do tempo aí, né? A diretora fala que tem um ano passado esses meninos fugiram de casa, agora estão fugindo da escola, o que é que vai acontecer? Ou seja, já passou um ano aí, a gente estava falando aqui em off, né? Nessa linha do tempo das três histórias, a gente já sabe aí que de laços para lições, a gente passou-se... Esse ano aí é o tempo que eles entram no colégio, eles não estavam no colégio, ou pelo menos não há menção a colégio, a maternal, alguma coisa assim no primeiro volume, e nesse eles estão entrando no colégio, ele tem a história, essa cena da mãe da Cebolinha cochilando e dizendo que não faz dever de casa, não sai da escola, e a cara de desespero do Cebolinha de vou ficar na escola. É impagável, cara. É bem o sentimento que a gente tinha quando era pequenininho, que a gente estava na primeira série, agora é primeiro ano, né, primeira série, segunda. E a gente via, assim, o pessoal muito mais velho, nossa, o pessoal que tava fazendo, o pessoal tava fazendo vestibular, o pessoal da sexta série, pra quem tá na primeira série, já é muito mais velho e tá uma vida naquela escola ali. Eu estudei a minha vida toda no mesmo colégio, minha mãe é professora, eu tinha bolsa, então eu fui do maternal até o terceiro ano no mesmo colégio, minha vida é ali. E quando eu olhava pra trás, que eu tava no terceiro ano, eu dizia assim, pô, realmente, eu passei 12, 13 anos nesse colégio. Pra criança pensar que a vida toda vai passar ali, a vida tem muita coisa ainda pra acontecer, Cebolinha. Pois é, e tem algumas cenas aqui que eu folheando aqui são sensacionais, né? Tem uma hora que eles acabam ficando de castigo, né? Uma das coisas que tem também é uma peça que vai ter na escola, né? Que a Mônica vai ser a Julieta, que é mais uma referência a histórias antigas, uma peça de teatro que teve mesmo com os personagens da Turma da Mônica, né? E a Mônica seria a Julieta. O Cebolinha quer ser o Romeu, mas ele não consegue falar Romeu, ele fala Lomeu. Então a professora não tem como colocar ele, coloca ele como contra-regra, o coitado. Contra a Legra. Contra a Legra. Tem uma hora que ele diz para falar coisa assim, cara. Ele falando com ela, assim, um monte de palavra errada. É muito engraçado nessa hora. E assim, a Mônica acaba não podendo participar da peça e tá de castigo. E aí o Cascão chega, provavelmente foi na hora que ele tava fugindo da aula de natação, ele chega lá e chama a Mônica pra poder brincar, ela fala que não pode descer e tal, mas vamos brincar? Aí a Mônica fala, de casinha? Aí ele pensa um pouquinho e fala, tá, mas não conta pro Cebolinha. É bem aquela coisa de criança mesmo, né? Que quer o menino que quer brincar com a menina quer brincar de casinha, mas brincar de casinha não é brincadeira de menino. Mas o menino vai brincar desde que ele não fale pro outro amiguinho dele, né? E isso é muito legal. E assim, a outra coisa que é sensacional nessa edição, que a gente falou do Xaveco em Laços, ele aparece aqui de maneira surpreendente, né? Em lições, né, Maurício? Cara, eu ri alto, minha esposa veio pra tal, o que foi? Porque nessa hora que o Xaveco aparece como o menino mais popular da escola pra qual a Mônica é transferida, e todo mundo quer falar com ele, meu Deus, ele olhou pra mim, ele é muito legal, ele tem uma coleção de tampinhas, você já viu? Ele me levou a casa. Cara, isso é muito, muito bem sacado. E na cena que ele aparece, tem estrelinhas em volta, assim, ele brilha, né? As meninas todas querem conhecer. É engraçado a cara da Mônica, a incredulidade da Mônica é engraçada, porque ela não vê graça nenhuma nele, né? O amigo de sempre. Um amigo de longa data como, já. O eterno coadjuvante, né? O Xaveco é o eterno personagem secundário, né? E até quando a forma como mostra isso, né? Dialoga bem até com a juventude, os jovens de hoje em dia, aquela menina lá, tá, é meu marido, isso é bem do pessoalzinho de hoje, né, meu crush, meu não sei o quê, namorido, né, menino falando namorido, é bem legal. Assim, é sensacional, que as conversas que falam, assim, olha, ele usa a mochila por uma alça só, e não sei o quê, e aquelas coisas assim, ele chegou atrasado, ele é rebelde. Essa parte os cabelos dele são cacheados naturalmente, nossa. Muito bacana. E assim, mostra também uma coisa, com a falta da Mônica na escola, os outros bullies, né, o Tonhão aqui, que surge aqui mais, mais forte nessa história, ele começa ali a pegar no pé do Cebolinha com força, porque antigamente, apesar da própria Mônica bater muito no Cebolinha, ela também defendia o Cebolinha, né? Então, ele estava meio que protegido dos outros bullies da escola. Agora que não tem mais a proteção da Mônica, ele tá ali e tendo que se esconder todo dia, e ele acaba saindo disfarçado da sala todo dia para o Tonhão não achá-lo e não bater nele, não roubar o lanche dele e tal. E você vê como a dinâmica dos personagens funcionava tão bem junto que quando você tira um ali do elemento, acaba afetando todo mundo, né? E só outra curiosidade, a gente falando dos filmes, né? Quando o Tonhão percebe que a Mônica não tá mais lá e que ele pode bater no Cebolinha porque não tem mais ela para defender, ele vai de galé em cima do Cebolinha. A cena é o bife. E a gente volta para o futuro falando com o pai do Marty McFly. Ele ainda fala, né? Pensa, Cebolinha, pensa, né? Tem alguém batendo, aí, alô? Dando alô. Croque na cabeça dele, é. Até o menino com o óculos. Dando croque na cabeça dele. Dele. Até o menino com o óculos tá aí. Dele, mais legal. Coisa das referências que os Cafage gostam de colocar, né? Talvez nesse volume tenha muito mais do Vitor do que da Lu, né? Não tem tanta cena de flashback aqui nesse segundo álbum, né? E só uma coisinha que é legal nesse momento que o Cebolinha encontra lá o Tonhão, porque no primeiro momento ele não tá com medo, ele tenta dialogar. Assim, você tá maluco? Por que eu vou fazer seu dever de casa? Por que eu tenho que te dar o dinheiro do lanche? Porque não sei o quê. Aí ele se toca da situação, né? Que ele vai apanhar. E aí é legal, porque não é caricato também. Não é coisa de filme americano que a criança sai correndo. Se você estivesse no colégio e o cara fosse intimidar você, você ia tentar primeiro conversar com ele, né? Você ia dizer, peraí, por que você quer me bater? A gente vai ser suspenso, alguma coisa assim. Depois você corria, ficava com medo, claro, mas... Comecei. Você ia tentar racionalizar com a. Com Estamos a... dando grandes pistas aqui de que tipo de criança a gente foi, viu? nós éramos da turma que apanhava, fala a verdade. A gente lia gibi naquela época, não tinha jeito. Pois é, não era tão modinha como é hoje em dia, não era legal como é hoje em dia você ler gibi. Então imagine como era a situação. Eu tinha que ler a morte do Super-Homem escondida na apostila de história. Ouvimos essa confissão triste aí, muito bem. É, hoje em dia, chegasse, nossa, o Super-Homem morreu, porra, tem 20 anos, minha senhora. E o legal é que aqui começam a aparecer outros coadjuvantes, né? Porque aparece o Dudu, né, que é aquele priminho da Magali que não gosta de comer, ele tá na mesma escola que a Mônica, né? Aparece o Quinzinho, que é o namoradinho da Magali. Quem mais que aparece de personagem secundário? Aparece a Marina, que acaba substituindo a Mônica na peça da escola, né? Então é muito legal essas passagens. O Cascão empolgado com a peça, ele tem duas frases, né? Mas ele de vez tá ali ensaiando, fala pro pai, né? Ou ele fica repetindo pro pai a fala dele, a porque ele conseguiu decorar. Cara, por falar nesse pai do Cascão, é uma das minhas cenas favoritas, é o pai dele assistindo a peça, cara. Uma sutileza nessa hora, assim, a empolgação dele. Ele chega a estar assim, inclinado pra frente, né? Esperando o Cascão falar. Na hora que o Cascão fala, ele levanta os braços, parece que ele tá num jogo de futebol. E fica com a cara orgulhosa. E ele repetindo, ele também já tinha decorado a fala do Cascão. Quando o Cascão fala, ele repete, né? Então, pra poder ver que ele falou certinho, ele fala junto. Falam juntos, é muito legal isso, cara. Muito legal. Eu acho que a Denise aparece também, né, no curso lá de princesa da Magali. Ela é uma das colegas da Magali, é por isso que depois ela consegue o convite pra festa da Denise. Pra festinha É, não, a festinha da não sei o que Frufru. É uma outra Carminha Frufru. Elas, que é, Carminha Frufru. É. Que a Denise tava atuando como uma assessora da Carminha Frufru. É, assim, o jeito que a Denise fala é uma onda, né? Ó, não. Ó, Magali, você não sabe que eu tive que mexer meus pauzinhos pra poder você ser convidada. E você e você só foi convidada porque você está namorando um boy mais velho. A cena do romance da Magali com o Quinzinho é muito legal, porque mistura o amor dela por ele com o amor pelo presunto, o queijo. É, cara, ia ter o Quinzinho de cabelo esvoaçante, parecendo então num comercial de shampoo. É. Muito bacana. O presunto fatiado saindo voando, assim. Os anjinhos. Ah, é. A última cena, as últimas cenas da revista, assim, que a gente vê, né? O Cascão encostando o pé assim na água, tipo, superando, que é, cada um tem o seu desafio nessa edição, né? A Mônica precisa ser uma menina mais menina, menos valentona, menos briguenta e tudo mais, tá lá com o braço engessado porque caiu na fuga da escola, que desencadeou isso tudo. E aí ela aguenta até a briga lá com o menino do gordão que chega, né? Aterroriza todo mundo. Ela tenta negociar assim, eu tô vendo essa sua... Eu conheço esse olhar, essa raiva. Vai sendo o filme do Nolan, né? Só que aí ele vai lá e dá um cacete nela também. E aí depois ela revida. É a viada dela, né? Assim como a Magali se assume, eu sou moleca mesmo. Esse negócio de princesa não é pra mim. Nesse é meu jeito. E quando a Mônica finalmente dá um cacete lá no gordinho, o coitado do Xaveco perde o posto de garoto popular, porque todo mundo só tem olhos pra Mônica agora, coitado. E aí ele diz, eu conheço ela. É. E daí a gente vai pro último álbum, que é o Lembranças, que aí eles já estão mais acostumados com essa nova rotina, né? Então, com todas essas atividades de pós-escola e tal, eles ainda têm alguns problemas, mas a Mônica já tá mais conseguindo fazer amizade na escola nova, o Cebolinha e o Cascão continuam tentando fugir do Tonhão e se disfarçando para isso, e aqui a história é que tem a bendita da festa da Carminha Frufru, e a Mônica não foi convidada, a Mônica foi a única que não foi convidada para a festa por conta do papelão que disseram que ela fez na festa do ano anterior, tentando cantar Lua de Cristal mais de 50 vezes. 81 vezes é o número exato aqui. E só não, porque ela queria Mônica... ser perfeita, né? E ela também teve outras coisas também, né? Foi. Ela caiu o molho no vestidinho e falou, não, o que importa é a festa. Ela tira o vestido e vai lá de calcinha pra poder... que é coisa de criança, né? A criança não se importa com aquilo, né? Tá ali, tá brincando, tá se divertindo. Não importa se tá vestido ou não, vai estar ali se divertindo. Mas pra Carminha Frufru, aquilo foi uma vergonha, né? E aí elas ficam naquela de conseguir o convite pra Mônica, porque ela quer ir e eles ficam tentando, e o Cebolinha vai tentar lá armar um plano infalível pra Mônica conseguir o convite pra ir pra festa da Carminha Frufru. E nesse meio tempo, a sede do clubinho, que era a casinha de árvore que o seu Cebola tinha construído pra eles, acaba caindo, né? Deu uma chuva lá muito forte e desaba, né? E eles também têm que ir atrás de um novo clubinho, uma nova sede, e a turminha tá toda junta novamente para conseguir esses objetivos, né? O convite para Mônica e a construção do novo clubinho, né? Eu achei isso legal porque é uma coisa assim de meninos ajudando meninas e meninas ajudando meninos, né? As duas duplas, né? As duas duplas se ajudando mutuamente para conseguir para conseguir o que querem, né? Pois é, e no final eles acabam se ajudando e a Mônica consegue entrar de penetra na festa, né? Graças à esperteza lá do Cebolinha, os primeiros planos dele não deram certo. Eu acho engraçado o primeiro plano dele, que foi tentar falar com o do Contra, né? Pro do Contra dar o convite. Aí fala, ô, do Contra, ah, você foi convidado pra festa da Carminha? Fui. Ah, então você não vai, né? Ele falou, não, eu vou. Mas como você vai? Ele falou, porque todo mundo espera que eu não vá. Então eu sou bom de quebrar a expectativa, então eu vou. Achei muito legal isso. Aí ele participa do festival de música, né? Mencionado que ele participa do festival de música tocando Temin também. Muito legal. É nessa edição... O recital, né? Que a Marina vai fazer o solo lá e aí o do Contra vai tocar Teremin. É sensacional isso. É nessa edição que a gente vê o Cebolinha com o Cascão na banca e eles passam, né, pelo Jeremias com o Franjinha. E o Franjinha até volta depois a aparecer na história, né? Dá um gancho aí, talvez, pra uma história dele também. E eles, tanto o Cebolinha e o Cascão, quanto o Jeremias com o Franjinha, podiam ser convidados para um pilha de gibis também, né? Porque eles fazem alguns comentários bem ácidos, assim, sobre o mercado editorial. Sobre as editoras que atrasam. É, essas editoras sempre atrasam. Que o desenho da edição antiga do Capitão Pitoco é esquisito. É, a crítica lá, o gancho da história do Capitão Pitoco, do Cascão no final. E o Cebolinha ainda só no ursinho Bilu. Enquanto isso, tem as meninas assistindo Sailor Moon, né? Aí antes de ver Jeremias e Franjinha, o Cebolinha fala que gosta de quadrinhos fofos e educativos, né? Do ursinho Bilu. E aí, quando os meninos chegam, eles querem ler O Fio da Espada de Kalik. Aí o Cebolinha fala que gosta de quadrinhos assim, adultos e sangrentos. Ele tá levando o ursinho Bilu pra irmãzinha dele. É. Não, aí no quadrinho seguinte, o Cebolinha tá falando com o Cascão, ó, aqui uma receita de suco de cenoura, bolo de cenoura. Cadê que no Cali que tem isso? Muito melhor do ursinho Bilu. Cara, as piadas recorrentes de cada álbum tem algumas coisas interessantíssimas, que um dos personagens que aparece também, assim, bem en passant, é o Titi. Aí na primeira história ele tá ali todo com aquela lábia dele, né, galanteador com a Aninha e dando a cantada e a Aninha toda derretida. Aí na edição seguinte aparece enquanto o Tonhão tá lá ameaçando o Cascão e Cebolinha, a Magali chega e fala, ó, a fulana tá distribuindo beijos no bebedouro do segundo andar, e essa menina é a namorada do Tonhão, aí ele vai lá pra ver. Aí no quadrinho seguinte aparece o Titi com a marca de batom no rosto e, Aninha, eu posso explicar, os seus lábios são os mais doces, mais tenros. Ai, ai. Que é também recorrente, né? Que o Titi é o galanteador, mas que vive dando em cima das outras meninas também, né? Ele não fica só com a coitada da Aninha, né? Que é a namoradinha dele. E uma cena impagável aqui, que eu tô folheando aqui agora. É, o Cebolinha, assim, imaginando dando um beijo na Chabel. E aí começa a cantar a música do Karate Kid, cara. Escrito daquele jeito, né? Do jeito que ele pronuncia, que I am a man who will fight. Muito legal isso, cara. E também tem na hora que eles vão... O Cebolinha tem a casinha destruída, né? O clubinho, ele faz a proposta lá. Ele quer fazer um catarse na escola, né? pra construir um novo clubinho. E ele apresenta um plano meio abolante. E esse plano é sensacional, o desenho que ele faz lá da sede nova. Da sede nova, que na verdade é o castelo de Grayskull do He-Man, visto por dentro. E eu tem raio laser, tem fosso, tem tudo, né? No... E até isso é igualzinho. Tem no desenho o Cebolinha virando no trono do castelo e abrindo o alçapão. Esse é o efeito que tinha no castelo de Grayskull original. Você girava o trono do He-Man e abria um calabouço assim e caía num adesivo que representava, na verdade, o fosso, né? A parte das armas também, tudo igualzinho, até a porta é a porta do castelo de Grayskull. Muito legal, cara. E assim, Tem também essa história do Cebolinha querendo namorar a Chabel, e ele acha que a Chabel pode tá dando bola pra ele, né? E ele ali todo apaixonado, faz uma cartinha de amor. Aí uma das coisas que as meninas querem fazer é ajudar ele com a Chabel. Aí vai lá a Mônica e a Magali pra poder falar com a Chabel, pra dizer que o Cebolinha é um dos melhores partidos que existem, né? E ela fala que é muito bonitinho, mas ela já tem namorado. Aí aparece o Dudu, que a Chabel tá tomando conta, e a Chabel tá cheia de carinho pro Dudu. Não, quem é você? Vem cá me dar um beijinho, não sei o quê. Você é a coisa mais linda do mundo. Aí as meninas falam que a Chabel tá namorando com o Dudu. Aí vão falar lá pro Cebolinha, legal. Aí o Cebolinha, eu nunca imaginei que ela fosse tão imatula. E é bem aquela coisa de paixonite de criança, né? Que se apaixona pela professora, pela babá, pela menina mais velha. Aquela coisa bem inocente que é retratada assim de maneira também muito inocente aqui, né? Você vê aquilo bem natural e bem divertido. E você não fica triste pelo fato da Chabel não estar namorando com o Cebolinha, né? Você vê aquilo como um engraçado só. E também não parte o coração dele, ele não fica depressivo, por isso não é o foco da história, né? É bem desenvolvido o plotzinho dele lá com ela, o amorzinho infantil e tudo mais, mas também a desilusão acontece em 2 minutos e a vida segue. Daqui a pouco ele tá apaixonado por outro também. Pois é, e é aquilo que eu falei lá no início, né? É a evolução da amizade deles. Eles não estão mais convivendo os quatro todo dia, o tempo todo juntos. Agora eles acabam se vendo basicamente aos finais de semana, né? Porque mesmo eles morando ali próximos uns dos outros, cada um tem as suas atividades durante a semana. O Cascão saiu da aula de natação e tá na escolinha de futebol, e ele foi descoberto que ele era muito bom nisso, né? Então ele fica ali na escolinha. A Mônica tá lá na outra escola, o Cebolinha ainda tem as sessões com a fonoaudióloga, e a Magali passa muito tempo agora também com o Quinzinho, né? E só que nos finais de semana eles continuam se encontrando e essa amizade continua muito forte, só que ela evoluiu, não são mais só eles, né? Tem outras pessoas, eles estão conhecendo outras pessoas e estão se tornando amigos de outras pessoas também, né? E aqui a gente tem a inversão, né? Dessa vez a Mônica vai brincar com Cebolinha de casinha e Cebolinha diz, tá ok, mas não conta pro Cascão. É as piadas recorrentes, né? A Mônica chega mais cedo na casa do Cebolinha pra poder dormir lá, e fala, você chegou muito cedo, tá? Vamos brincar, tá? Brincar de quê? De casinha. Aí o Cebolinha para, pensa, tá bom, mas não conta pro Cascão. E se você for reparar, até essa coisa do eles mudarem, de se afastarem um pouco durante a semana em colégio e tudo mais, e só se vê no final de semana, justifica, vamos dizer assim, entre aspas, o que a gente via nas histórias que a gente lia quando era pequeno, né? Por que que nunca tinha escola quando eles estavam juntos lá nas aventuras? Porque é final de semana, é o tempo que eles tinham para estar juntos. Isso é... Não sei se foi a intenção, se eu tô viajando aqui, mas na minha cronologia agora é assim. Faz sentido, né? Faz sentido, é verdade. É. A brincadeira de casinha da Mônica com Cebolinha, que faz uma homenagem a uma das primeiras animações com a Turma da Mônica, né? Que foi chegar aos cinemas na década de 80, que é A Princesa e o Robô. Sim, o Lorde Coelhão, né? Isso. Como é o nome da coelha? Não me lembro agora. Princesa dela. Alguma coisa, eu não vou lembrar também, mas eu só lembro do vilão, que é o Lorde Coelhão. E a gente conversando também, puxando com o que a gente vinha conversando antes da gravação, eu tava folheando aqui de novo o Lições, voltando aqui um pouquinho a história, e me tocando de uma coisa. Durante a cena da reunião na escola com os pais, enquanto todo mundo tá interagindo, o seu Cebola conversa muito com o pai do Cascão, a mãe da Mônica com a mãe da Magali também, a mãe do Cebolinha com a mãe da Magali. Fala, eu fazia balé, não sei o quê, conversa assim, eu fazia karatê, eu era faixa preta, enfim. Os pais da Mônica estão bem calados. Isso pode remeter também à história do Mônica Força, né? Se aquele momento lá que os pais não estão legais e tudo mais, isso pode motivar também a preocupação de tirar ela da escola, colocar em uma outra escola. justificar assim, porque foi o único casal também que teve uma medida mais drástica, né? Os outros colocaram os filhos em atividades. E eles meio que discordam, né? Assim, é. Não é exatamente que se discordam, mas eles não estão se olhando assim de uma forma muito... Rola um silêncio. Né? É, rola um silêncio ali entre os dois. E quando a mãe da Mônica fala, é só ela que fala. Uhum. Os outros olham com aquela uma seriedade, assim... É, o pai dela não abre a boca, na verdade. É. O pai da Mônica não abre a boca. Foi ele que fez merda, rapaz. Deve ter ficado dormindo no sofá, essas coisas. É interessante pensar dessa forma, fazendo tudo como um universo só. Então faz sentido você colocar cronologicamente as histórias assim. É, se você for analisar dessa forma, até fica interessante e encaixa, né? É. E ao contrário do Lições, né? Aqui no Lembranças a gente tem a Luca Fage aparecendo bem mais, né? Porque as tais lembranças do título são justamente alguns momentos chaves na formação da amizade deles, né? Como a criação do clubinho, deixa eu ver aqui uma outra, quando a primeira vez que o Cebolinha chama a Mônica de feia, a Mônica feia, né? Que, o quê? Que é pó de café vira Mônica feia, eles fazem aquele telefone sem fio. Aí, de pó de café, chega na Mônica como Mônica feia. É, e ela chora, né? É bem... Ela fica triste, né? É. Porque tá tendo aquela... Foi ofendida, né? Entre aspas, e acaba ficando triste. E assim, é aquela coisa que você tem com seus amigos de infância, né? Você tem aqueles amigos que você tá ali o tempo todo, mas que você... briga também, que você se afasta, mas quer estar junto, e a gente não sabe como a gente fica muito restrito a essa faixa etária da turminha. Tem ainda a turma da Mônica jovem, então a gente vê que a amizade deles continuou e tal, mas é aquela amizade bem de criança mesmo, que parece que não tem mais ninguém em volta, são só eles ali, mas que eles vão acabar crescendo, vão ter outros interesses, vão conhecer outras crianças, vão conhecer outras pessoas, e eles naturalmente vão acabar se afastando em algum ponto, mas que isso não importa para o que eles estão vivendo na hora, né? E para isso, para eles, o importante é o momento atual, não é o que vai acontecer ou o que aconteceu, né? Então, é mais uma prova de amizade deles aí. E que nem todas as brigas do Cebolinha com a Mônica são capazes de abalar a amizade entre eles, né? Porque eles disputam o título de rei ou rainha da rua, mas continuam sendo amigos. E, por exemplo, aqui quando a turma do Tonhão vai para uma desforra definitiva e quer pegar o Cebolinha a qualquer custo, né? A gente não vê a briga, porque nessa hora entra um flashback da primeira vez que o Cebolinha tomou uma colhada da Mônica. Né? É muito legal essa cena também. Evita, por exemplo, que a gente veja uma briga muito séria, né? Protagonizada por crianças, e faz assim, um complemento perfeito nessa coisa de como eles se defendem mesmo, né? Contra tudo, como são bem amigos mesmo nos piores momentos. Então a gente, quando acaba o flashback, a gente vê todo mundo com a cara arrebentada, né? A Mônica com a pose de quem comandou muito ali o negócio, né? Que distribuiu umas porradas boas, mas todo mundo se arrebentou. E da mesma forma que no Lições, essa é assim, enfrentar os valentões é a forma que eles têm de ganhar o respeito desses caras, né? Desses caras maiores, mais intimidadores. Eles partem pra briga, e aí isso é uma coisa que na verdade aconteceu já no primeiro, né? Daquela turma que do bolão que persegue eles. No, isso! Né? Que eles até dão uma bicicleta pra eles procurarem o Floquinho lá, tal e coisa. Eles ganham o respeito da turma porque enfrentaram. Isso acontece de novo no Lições e novamente no Lembranças. É, a turma do bolão, né, da outra rua, tá protegendo eles agora do Tonhão e da galera no primeiro momento. É, aparece com as irmãzinhas, com as priminhas pequenas, né, pra também, então eles acabam sendo protegidos num primeiro momento, e aí no segundo momento é quando tem essa briga aí que o Marlo falou, que acaba mostrando o flashback, né, da primeira coelhada do Cebolinha, né, e é muito legal, realmente, nessa última edição, a Lu apareceu bem mais, né? Talvez a primeira edição tenha sido um pouco mais equilibrado, a segunda foi muito mais do Vitor e a terceira talvez tenha sido mais da Lu, né? Mas eles trabalham muito bem em conjunto, né? Os irmãos. E assim, eu tem tudo para poder eles continuarem fazendo sucesso em qualquer projeto que eles se metam a fazer, né? O Vitor ainda tem, se eu não me engano, mais um álbum do Valente para lançar pela Panini, que ainda não saiu, talvez, ou já saiu o último, que foi depois desse último álbum aqui do Lembranças. E a Lu, ela lançou alguma coisa antes desses álbuns e depois eu não vi nenhum trabalho dela. Depois dessa trilogia, eu não vi mais nada que ela tenha trabalhado. E eu também queria muito ver mais coisa dela, porque o traço deles, assim, e o jeito que eles fazem para contar histórias é muito legal, muito divertido e muito bonito, né? É. Aqui no finalzinho, só rapidinho aqui, Maurício, só falar aqui dessa coisa do respeito conquistado, né, com os valentões. E novamente, o Cebolinha, com a cara toda arrebentada, troca um olhar de aprovação com o Tonhão, né? De que, tá vendo? Eu não sou aquele banana que você pensava que eu era. E aí, logo em seguida, tem uma piada com o Superman, cara, que é a Mônica se disfarçando, assim, ela coloca um par de óculos, assim. E aí ficou bom, né? Aí ela coloca os óculos assim como se fosse modificar muito o rosto dela, né? Que foi o último plano que o Cebolinha arrumou para ela poder entrar na festa, né? O Cebolinha acaba entregando o convite dele para Mônica entrar, só que o Cebolinha consegue entrar, né? Acaba entrando junto com a Mônica, disfarçado ali, mas a Mônica acaba entrando lá de penetra na festa e acaba todo mundo se divertindo. E a Mônica, muito mais contida, né? Não aprontou das que ela tinha aprontado na festa do ano anterior, né? Pelo menos a gente não viu ela aprontando isso, né? Não dançou break novamente. E o seu Cebolinha fala que ele vai nessas férias, vai ler muitos quadrinhos no novo clubinho dele, vai ler diversos almanacões. A gente, né, mais velho, lembra do almanacão de férias da Turma da Mônica, que é um negócio gigante pra época, né? Gigante em tamanho, é maior do que o formato americano. Vai ser uma versão light da lista telefônica. E em tese aquilo era pra doer as férias todas, mas eu mesmo lia numa sentada de tarde lá, comendo biscoito, tomando. E fazia as atividades todas. É. Ainda tinha lá as atividades, pintar, liga ponto, jogo de sete erros, né? Muito legal. Só parava pra assistir Jaspion. E é isso. Eu acho que com essa lembrança da infância do Maurício, nós tiramos uma lição desse podcast, que é a criação de laços entre nós, quem sabe. Não ficou legal, né? Não ficou. Fechamento. Não. É. Mas a gente vai manter. Eu tentei. Deixa, o Dão vai gostar bastante. Deixa a gente vai manter a gente vai manter essa lembrança pra você aqui. Meu plano infalível não funcionou, tal qual os planos infalíveis do Cebolinha. Mas pelo menos dessa vez eu não tenho um cascão pra culpar, né? Mas fazer o quê? Bom, é isso. Quando a gente tá gravando isso aqui, a gente ainda não assistiu ao filme. Provavelmente quando você estiver ouvindo isso, a gente já deve ter visto ao filme. Espero que o filme seja tão bom quanto as primeiras críticas que estão surgindo dão a entender de que o filme é interessante. E é um marco, né, na história dos quadrinhos nacionais, né? A principal personagem dos quadrinhos nacionais finalmente ganhando uma versão com atores e com crianças, né, nos papéis principais, né, porque já tiveram versões live action, mas aquelas do tipo Carreta Furacão, né, com os atores, com os bonecões, né, com a cabeça de plástico, né, então... Tinha trem de colégio também, né, tinha muito. Tinha, muito legal. Tem uma dessas versões live action que eu era. Ó, que o pessoal não vai nem. Os mais novinhos não vão nem saber o que é isso. Eu alugava a fita todo final de semana da rádio do Chico Bento. Era muito bom aquilo. Minha mãe morria de raiva, porque toda semana eu queria alugar essa bendita fita e ela falava que a fita já tava furada de tanto que eu assistia. Mas era muito legal. Um clássico. Só uma coisa, Marcos, antes da gente finalizar aqui, quem chegou até aqui ouvindo a gente não vai se importar com esse spoiler, né? Que é uma coisa que eu achei interessante desde a divulgação das primeiras imagens, que foi a presença do louco na história, né? Ele não tá no quadrinho, não sei se eles vão fazer... Em nenhum dos três álbuns, aí, né? Ele não aparece... É. Ele não tem nenhum dos três álbuns, exatamente. Né? Não sei se vão fazer uma ligação aí com a MSP do louco mesmo, né? Aquela fuga que é muito bonita também, eu gosto bastante. É linda. Mas ficou bem bacana a caracterização do Rodrigo Santoro. Eu achava a cara do Celton Mello, né? Que tem a cara desses personagens malucos, assim. Mas o Rodrigo Santoro parece que tá bem elogiado aí. Vai ser uma surpresa, né? Mesmo pra quem lê o quadrinho, essa mudança aí na história. Não sei se ele vai assumir o papel do mendigo, alguma coisa assim, pra ficar mais familiar. Ou se vai ser um segmento novo da história aí. Eu tô curioso pra ver essa mudança. E eu estou ansioso pra ver ele chamando Cebolinha de Cenourinha. Eu quero ver quando vai ter a adaptação do Seu Juca, meu personagem favorito da Turma da Mônica. Que é enlouquecido, se torna um ermitão num dos almanacões de férias da Mônica. Eu adoro essa história. Que o Cebolinha disse, né? Eu li uma vez que os ermitões, eles sabem voar. Voa, Seu Juca. Essa história é maravilhosa. Ai, cara, impagável. Coitado do Seu Juca, talvez o personagem que... se o que o louco faz com o Cebolinha é o que o Cebolinha faz com o Seu Juca, né? Porque... Boa. E é isso. Muito obrigado, Marlo, mais uma vez pela presença. Valeu, galera. Valeu, Maurício. Falou, gente. Até a próxima. E até a semana que vem com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.